desenhada na areia da praia, com a viagem no espaço sideral. Vou te amando, minha deusa Maia. O teu sorriso é um paraíso, me leva pra onde você quiser. Na lua, na sua, toda madrugada, sentindo teu corpo no amor de fé. Prepare bem, quanto mais te vejo, fica mais difícil viver longe de você. Quanto mais te quero, vejo que não dá pra te perder. Quanto mais te vejo, fica mais difícil viver longe de você. Quanto mais te quero, vejo que não dá pra te perder. Verdadeira história de amor, desenhada na areia da praia, uma viagem no espaço sideral. Vou te amando, minha deusa Maia. O teu sorriso é um paraíso, me leva pra onde você quiser. Na lua, na sua, toda madrugada, sentindo teu corpo no amor de fé. Diga aí! Quanto mais te vejo, fica mais difícil viver longe de você. Quanto mais te quero, vejo que não dá pra te perder. Quanto mais te vejo, fica mais difícil viver longe de você. Quanto mais te quero, vejo que não dá pra te perder. The picture of you. Oh, you hijacked my world at night. Oh, to a place in the past we've been best out of. Oh, now we're back in the fight. Back on the train. Só vocês quero ouvir. Quanto mais te vejo, fica mais difícil viver longe de você. Quanto mais te quero,